O primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Gered, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Seba, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os filhos de Raamá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou Aludim e Anami, Leabi e a Naftuim, e a Patruzi e a Casluim, dos quais procedem os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e os Jebuseus, e os Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Aqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz, U, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, a Uzal, e a Dicla, e a Obal, a Abimael, e a Seba, e a Ofir, a Avila, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxad, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zimrém, a Joxã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Joxã foram Seba e Dedã, e os filhos de Midian, Elá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reué, Jeús, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaitã, Kenaz, Timna e Amaleque.